Agora, Frigideira Acústica com Patrícia Schack. Trazendo as melhores frituras musicais da cena independente de todo o Brasil e do exterior. Com muito sabor e sonoridade que só nessa panela do rock você tem. Olá, povo lindo! E começa agora o Frigideira Acústica com Patrícia Schack. O programa que vai fritar a sua mente e te fazer delirar de prazer com artistas e bandas da cena independente de todo o Brasil e do exterior. E para aquecer o óleo, vamos dar início com dois lançamentos. O primeiro é da banda Diffen, Up To You, eles que são de Brasília, Distrito Federal. Na sequência, tem o lançamento de Anselmo Quinto, A Vizinha, ele que é de Lençóis, Bahia. Depois temos a banda Indefensa, Catastrófico, eles que são de Curitiba, Paraná. Depois tem Caoscracia, Vamos Mudar o Mundo, eles que são de São Paulo, capital. Na sequência tem Comuna Sativa e a música Comuna Sativa, eles que são de Camboriú, Santa Catarina. E para fechar o bloco tem Fantasma, Quem Será Por Nós, eles que são de Maceió, Alagoas. Vamos lá? Let's rock! onde ela vivia. Ela só tomou um bronze no seu dia a dia. Um belo dia eles se encontraram, um dia de rotina. Ele só olhava e nada. Ela só olhava e nada. Ele só olhava e nada. Ela só olhava e nada aconteceu. Rotina. Ele só olhava e nada. Ela só olhava e nada. Ele só olhava e nada. Ela só olhava e nada aconteceu. atitude, a boa ação vamos tomar. E assim, enfim, então, na fase fértil do planeta, uma semente eu vou plantar ao escrever essa canção que irá transformar a consciência, a razão, que irá transformar a consciência, a razão. A consciência, a razão. Honesta, numa palavra amiga, respeitar o próximo, ajudar alguém, preservar a vida, doar sangue, praticar o bem, plantar uma árvore, escrever um livro. Depois de tudo, vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo. Tente fazer o melhor. We'll be right back. espirrando gordura pelo fogão inteirinho, fazendo aquela lambança que você não vai limpar depois, vai sobrar para sua querida mamãe ou para sua querida esposa. Vamos falar agora dos nossos apoiadores. A começar pela Balbúrdia Records, punk, hardcore, metal, rock pauleira e outras barulheiras. O selo que apoia a cena independente brasileira. Você também pode apoiar. Confira os lançamentos da Balbúrdia Records no site, Spotify e redes sociais. Siga a Balbúrdia Records. E agora fiquem com o nosso segundo apoiador no Minuto Hora Rocker. Salve pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Santos, passando para divulgar mais uma semana, mais uma entrevista do programa Hora Rocker Entrevista. No próximo dia 12 de maio eu vou receber a banda de São Paulo, de rock and roll, de rock, enfim, pesado, né? Muito pesado, a banda Elefante Manga, certo? Se tu quer conhecer a banda, se tu já conhece, quer curtir mais os caras, passa lá no Hora Rocker Entrevista na próxima terça-feira, dia 12 de maio, e a partir das 21 horas, ao vivo, lá no canal, certo? Eu sou o Luiz Santos. Vai lá no canal, te inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha esse conteúdo, deixa tuas observações lá. E lembrando que o Hora Rocker é um lugar para divulgação do underground brasileiro e latino-americano. Lembrando mais uma vez, dia 12 de maio, banda Elefante Manga lá no Hora Rocker Entrevista. Eu sou Luiz Santos e lembrando sempre, Hora Rocker aqui, o underground é notícia. Escorrendo o óleo, lhe sirvo então uma deliciosa fritura, regada à base de muita sonzeira boa aqui no Frigideira Acústica. Vamos nos saborear com o som de Grotesco, Vivo ou Morto, eles que são de Curitiba, Paraná. Na sequência, tem a banda dos meus amigos, a banda Canastra, e o som Rainha Vermelha, que intitula o seu álbum, eles que são de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Na sequência, tem Madame Rousseau, Coração Partido, eles que são de Carangola, Minas Gerais. Depois, tem Mr. Gomes Band, Across the Ocean, ele que é de Curitiba, Paraná. Na sequência, tem Os Geralds, Vamos Viver para Ver, eles que são de São José dos Campos, São Paulo. E para finalizar o bloco e o programa, tem Prole Revés, Ano de Eleição, que tá bem propício pra gente nesse ano de 2026, né? Eles são de Campinas, São Paulo. Vamos lá? Let's rock! É ao menos se dá conta, essa injusta brincadeira de mau gosto começou. Ninguém pediu sua permissão, solicitou consentimento e nem sequer te avisou.

by my word. Every tear of smile, if you used to know the word. Every drop of my sweat, every penny of my work. Every tear of smile, you'll be used to know the word. Since I was born, I'm fine to improve this. In which that is for good, I will say what I wish. Something say like this, to cover for a while. But I want you to meet me, he doesn't leave. I said it, and I repeat it. My sweet home is here, but my soul's going to know. But my soul. Thank you. De repente tudo ficou bom. Os camaradas estão descendo, tirando o terno e exercendo o dom. E todo mundo parece que esqueceu que o cara ali nem nos levou pra jantar. Possui a máscara de puro plebeu, comer pastel e crianças abraçar. Olhando isso, comecei a pensar: caraca, descobri o que há. É ano de eleição, é ano de eleição. Tempo de abraçar e discursar, isso une com as manchetes de corrupção. É ano de eleição, é ano de eleição. Mais 4 anos de mandato, sem fazer nada pelo cidadão. Não é difícil de encontrar a podridão que esse cara fez. É convencer quem vota a tragédia de eleger outra vez. Filha em hospitais, crianças sem aula, mas triplex, rachadinha, grana na cueca. Quando é que vamos acordar e enxergar o óbvio? Rei cidadão, melhor se ligar, veja quem você vai votar. É ano de eleição, é ano de eleição. Tempo de abraçar e discursar, isso une com as manchetes de corrupção. É ano de eleição, é ano de eleição. Garantir mais 4 anos de mandato, sem fazer nada pelo cidadão. We'll be right back.